cantar. Eu sou Lisboa que ri, eu sou a Lisboa alegre que anda de mim, anda em ti. Sou a graça da piada que salta de uma revista. Sou a canção popular, sou a voz de uma fadista. Eu sou aquela Lisboa, Lisboa, vou a cantar Lisboa, Lisboa. Parque Maia é Lisboa, Lisboa, marcha a passar é Lisboa, Lisboa. Eu sou aquela Lisboa, Lisboa, vou a cantar Lisboa, Lisboa. Parque Maia é Lisboa, Lisboa, marcha a passar é Lisboa, Lisboa. Sou a Lisboa gaiata, primavera e mocidade. Sou a Lisboa do fado, sou Lisboa sem idade. Sou Lisboa que assobia, eu sou Lisboa a cantar. Lisboa dos alfacinhas, lá na feira popular. Eu sou aquela Lisboa, Lisboa, vou a cantar Lisboa, Lisboa. Parque Maia é Lisboa, Lisboa, marcha a passar é Lisboa, Lisboa. Eu sou aquela Lisboa, Lisboa, vou a cantar Lisboa, Lisboa. Parque Maia, Lisboa, Lisboa, marcha a passar é Lisboa, Lisboa.